Rumba 05, confirme chamado de pouso para Fortaleza. Gente, Rumba 05, grato. Trip 5591 no controle Salvador. Desça para nível 100, QNH 10118, autorizado, a chegada bom. Chané 6310, desça para 2000 pés, QNH 10118, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pista 10, livre das restrições de altitude e velocidade de tapa. Gol 973, chame centro Recife em 125, decimal 1, alternando em 133, decimal 95, bom voo. Recife 125, 1, alterna 3395, gol 973, boa noite. Chané 6313, controle Salvador, desça para nível 100, QNH 10118, autorizada a chegada. Bom fim. Ponte 3, aprovado, 3858, chame táxi. 5591, no desça para 4000 pés, QNH10018. Para 4000 com 1018, 5591. Solo Gol 1096, 2520 da informação Golf, autorização Fortaleza, pronto, copiar. Gol 1096, autorizado para Sierra Brava, Foxtrot Zulu, via Afro Zulu 19 até Bangu, após direto a Buco, após direto, nível de voo 370, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Fruti. Controle 120.8, transponder 5176, voo 1096. 1096, seguinte, autorizado Fortaleza, Aperzulo 9, Bangu, Abu, nível 370. A decolagem da pista 10 com primeira curva esquerda na Feina Momo, transição Frotin. Controle 1208, transponder 5176. 5176, protegimento correto, gol 1096. Portão 5, chame pronto para o pushback, saneamento. Portará. Condição de voadora se autorizado, 5591. 5591 está presente, vai. Questão, 5591 mantém o perfil da chegada devido à aeronave em saídas conflitantes com a chegada moça. Sim, está mantendo o perfil da chegada, 5591. Né? 5591 está presente, vai Duna. Voadora 5591. Na M3, 1-3, desça para nível 050, que é legal no 08. Rumba 05, mantenha nível 090, chame centro Recife em 126.85, alternando em 125.45, Rumba 05. Rumba 35, destaque, 149 a bordo, alterna João Pessoa, faltando 24 horas. 4 horas, 149, João Pessoa, alternado, TAM 3858, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera, pista 10, ajuste 10018. No ponto de espera, chame torre na frequência 18, decimal 95, tem um bom voo, 3858. M3 10, continua a aproximação e aponte por baixo travado. Travado, 40 nós, número 3 para aproximação. M3 10, livre pouso, pista 10, vento 30 graus, 10, 05 nós. Pouso 90, 30 graus, 05 nós. 6310, a pista seca, mas só que teve uma chuva pequena agora há pouco. Por gentileza, após o pouso, nos informe se continua seca ou se chegou a molhar. passando 6000 para 4000-5591. 5591, desça para 2000 pés, que é legal, 10, 18, autorizado a final do procedimento de LS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado. 2000 pés, reportará estabilizado, LS X-Ray, 5591. Reportará ataque 1096. Confirme para a torre, o TAN-3858. Confirme para a torre, o TAN-3858. Continua aqui, o ponto espera pronto. A Lima tem cabeceiro 10, TAN-3858. A Lima tem 10, TAN-3858. Xené 63110, fala assim 45, TV direito, me fala um 2 anos decimal 9. 3219, pista seca, grato pela informação, 63110. TAN 3858, vento no 30 graus, 05 mais, decolagem autorizada, pista 90. 90 autorizado, TAN 6313, desça para 2000 pés, QNH1018, autorizado a final do procedimento de LS X-Ray, pistão 10, número 2 para aproximação. 2018, X-Ray 6313. Gol 1096 para ataque 117 a bordo, alterna início autonomia 03 horas, 52 minutos. 117, 3h52, por gentileza, confirma o alternado. Recife. Recife copiado no 096, táxi aprovada via pátio principal e Índia até o ponto de espera pressão no 0. Ajuste no 018, no ponto de espera chame torre na frequência 118.95. Tem um bom voo, gol no 096. Trato, parte, Índia, para o ponto de espera, torre 118.95. 95, bom voo. 1895, muito obrigado. 6310, observe um Boeing da Gol taxiando no pátio principal, irá levar na Índia. Tem passagem ao mesmo, depois ingresso na Juliette, portão 02. Afirmativo, observando Bande da Gru, Bande Final, Bande Final, Bande Final, 370 saída Momo, da presente, voa na proa de Cogbo. Baixante checado, trip 5591. Trip 5591, livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 059. Livre pouso na 10, 5591. Eu vou no 096, mantenho o ponto de espera no 0. 096, mantenho o ponto de espera. Quanto será? Afirmo, no 096, a Lima tem que ir no 0. A Lima tem, vou no 096. TV5591, solo 52, livre direita, chama solo 121, decimal 9. Viva direita, solo 1219, triple 5591. ARS, 6313. 6313, gente, complete a aproximação, chame a torre em 118, decimal 95, bom pouso. 295, obrigado, boa noite. Canavinha liberada na pista. Boa noite, trip 5591, autorizado Alfa aqui no pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, trip 5591. Taxi Alfa, Taxi Kilo, Taxi 3, atento ao sinalizador 5591. Taxi Zero. Já decolagem, pistão no 0, vento no 40 graus, 089. Voo no 096, metrô 54, no controle, 1203, sem livre pouso, pistão no 0, vento no 40 graus, 089. Livre pouso, 0 sai da mão. 370, pelo que eu já vi no radar, vou ter que manter mais ou menos a proa de Cogbo, positivo? Confirme, vai fazer desfecho? Afirmativo, ali na pista já a gente tinha alguma coisinha ali, então estou curvando já, realmente corvo. presente. Da presente, vou ir na Prode Cóquio, no 096. 96. Então, 3858, da presente, vou ir na Prode Apuco. Chame Centro Recife em 126, decimal 85, alternando em 12545. Apuco, Recife 12685, 124. 125, decimal 45, bom voo. 145, boa. Não copiei, confirme? É o 5216. 5216, boa noite. Informação em curso Golf, para Aracaju tem um 190 aprovado, pronto, cópia. 096, 20.000. Confirme, pronto. Afirmativo. Gente, gol 1096, livre de desvio, reporte alterno. Saneamento 1313, solo 56, livre à direita, chama solo 121, décimo 9. Direito 129, né? 33. Solo, boa noite, 6313, livrou na escolha. 6313, boa noite. Taxi aprovado via Alfa e Juliette. Botão 04, parte principal 6313. Alfa e Juliette, por 4, obrigado. Trip 5216, pronto para cópia? Sim, senhor. Trip 5216, autorizado para Sierra Bravo, Alfa Romeo, via Golf 677, nível de voo 130. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Conde. Controle 120, decimal 8. Aciona 0260, trip 5216. Autorizada Aracaju, 130 pela Golf 677, decola no 110 com curva esquerda, nova saída será Conde. Controle de saída 208 e transponha 0260, trip 5216. 0260, protegimento correto, trip 5216. Chame pronto para pushback, acionamento na parte 3, né? Gol 1096, suba restrito para nível 180. 180, 19, 10. Gol 1096, confirme já o término de desvio? Afirmativo, já pode voltar. ainda vai dar pra voltar pro A350. Gente, o TAN 1096 está presente, foi indo pro A350. Vai aguardar também a coordenação por aqui. Gente, 1096, aguarde coordenação. Gente, gol no 096, agora de transferência. Gol no 096, chame Centro Recife em 126, decimal 85, alterna em 125, decimal 45, bom voo. Confirme pro controle? Confirme pro controle, tá 3. Gol 1096. Livre, pote 352, 16, chame táxi. Alô, Salvador, muito boa noite. Chanaro 6310, Tente da Golfo, autorização Recife 3350. Boa noite, 6310, 350 tem aprovado Recife Golfo, confere. Só um minuto, cópia, Pucca Caju, subida, senhor. Aguardando, Pucca Caju, o 6310. Identifique, lista para 4.000, ajuste no 08. Azul 4298, desça para 2.000, está livre a final do procedimento, ajuste no 08. 2.000, autorizado, pronto, procedimento foi transportado, 28.4298. Senhor, por gentileza, senhor. Salvador 044-1220. Copiado. 5216 da Trip, autorizado o táxi via pátio 3, pátio principal e Índia. Até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 018. No ponto de espera, chame torre na frequência 118, decimal 95, Trip 5216. Tenha um bom voo, senhor. Sente pátio 3, pátio principal, Índia, ponto de espera 1895, 1018, Trip 5216. Obrigado, bom trabalho. Salvador, muito boa noite, é o TRIP 5216, aproximando o ponto de espera da 10, pronto. TRIP 5216, linha e decola, pista 10, vento no 40 graus, 079. A linha e decola, TRIP 5216. Estabilizado localizador ILS 4298, completa aproximação, chame a torre 1895. 1895, obrigado, boa noite, parceiro também. Torre Salvador, muito boa noite, azul 4298, 2 milhas para externo, visual baixo para você. Chamou o controle, azul. Oh, desculpa. Torre, Salvador, muito boa noite. Azul 4298, uma milha para externo, visual, baixo e travou. Azul 4298, descente, ajuste 10018, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 10, vento 1950 graus, 7 nós. Livre pouso, pistão 10, azul 4298. Na escuta para cima. Poxa, número 310, autorizado para Sierra Brava, Romeu Foxtrot, nível de voo 350, via para o Whisky 58. Decola da pistão no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120.8, transponder 5165, poxa, número 310. Escuta 206, contato radar, saída Conde e suba para o nível 130. Conde 130, 352.16. Dois para a sonda, 5165, Oceanário 6310, na ponte 02. 5165, cotejamento correto, Oceanário 6310, portão 2, chame pronto para o posto de estacionamento. 6310. Procedimento, descendo para 2000, reportará localizador 98190. Azul 4298, nós falamos 13, direita 121, decimal 9. Direita 219, azul 4298. Solo azul 4298, boa noite. Azul 4298, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Via Alfa e Juliette, portão número 3, até lá na escuta, boa noite, muito obrigado. Boa noite. Vamos a la mesa, gracias. 9890, completa aproximação, chame a torre 1895. 1895, interceptando agora. Torre Salvador, boa noite. 9890 da Rio, final estabilizado. Rio 9890, boa noite. Ajuste 10 no 8, pouso autorizado, pistão 10, 130 graus, 7 nós. Pouso autorizado para o Rio 9890. Noite Azuca 235, a senhora identificação dessa via, chegada a Bolfo para 2000 pés, o Kenegal no 08. Nós 890 final, baixar para baixo. 7890, pouso autorizado, pistão no 0, 150 graus, 7 nós, ajuste no 0 no 8. Pouso autorizado, 9890. Thank 95, chame Recife 125, decimal 1, alterna 33, decimal 95. Salvador, Oceania 6390. 6390, prossiga. 02. Solo, Salvador, bom dia, 9, boa noite, boa noite, 90, Libra. Oceania 6390, porta 02, quadrilha, que pediu só deixando para táxi. Rio 9890, boa noite, táxi via Alfa, Kilo, parte 3, atento ao finalizador. Alfa, Kilo, parte 3, atento. Salvador, Oceania 63, número 3, autorização para Guarulhos. Oceania 63, número 3, já vou sair com o Alfa, quarta distância para a cópia. Na sua escuta. Com 1-1-1 na borda, alternando Natal, autonomia, que vale mesmo. Xanema 3-1-0, confirma autonomia? 3-1-0. Xanema 3-1-0, táxi e a gerência via Índia, para o ponto de espera da 1-0, quando pronto, torre 1-9, decimal 9-5, foi justo na 0-9, bom ponto. Qual o chão é 63, 1-3, ponto cópia. Na 3-4, 63, 1-3. 6303, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Aperzulo 1-0, Bridge, aperzulo 1-6, após conforme, aciona 5-0-1-0, controle 1-2-0, decimal 8. 0-0, QNH 1-0-1-8. Da 10, curva direita, da El, Leda, Motiva. Aperzulo 1-0, até Bridge. Upper Zulu 1-6, é o Bravo até Zulu agora. 5-0-1-0 no transponder, 1-2-0-8, controle, canal 63-1-3. 63-1-3, transponder 5-4-1-0. 5-4-1-0, sim, obrigado, 63-1-3. Show para posicionamento, cotejamento correto, 63-1-3. Câmara. 63-1-0, pronto. Aguarde pelo debate. Aguarde, olha, linha decola, pista 0, 1-4-0 graus, 7 nós. Aguarde, olha, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Desde o recinto autorizado elétrico, portal estabilizado. Dois, serviço radar terminado, chama o controle Aracaju em 1-2-0, decimal 3. Trip 5216, chama o controle Aracaju em 1-2-0, decimal 3, serviço radar terminado. Boa Oxinema 310, decolador 29, controle 120, decimal 8. Controle Oxinema 390, saída PUCA. Oxinema 310, contato radar, suba para o nível 350 na saída PUCA. Oxinema 310, 3 Jamo. negativa, cruzador, meu pés autorizado, chamo, Oceano 63, 10. Autorizado, chamo.